4208, cópia. Pronto pra cópia. Autorizado Recife, nível 350, Upper Whisky 58, aerovia. Decolagem da pistão no zero, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca com transição Caju. O controle 120.8, aciona 5450, o azul 4208. Autorizado Recife, nível 350, Upper Whisky 58, decolada 10 com curva esquerda na saída Puca, transição Caju. 208, controle 5450 no transponder, o azul 4208. Correto, 5450, chama pronto no portão 03, o azul 4208. Chama quando pronto, azul 4208. American Line 90, clear to line up and take off, winds 110 degrees, 9 knots. American 90, clear takeoff, 10. American Line 90, confirm, 103 on board? 123. 123, okay. PI-53, número autorizado final IRS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizando o localizador. O PI-53, número meia, chamada estabilizada. American Lines 980 airborne at 3H. Contact now Salvador departure control 119 decimal correction 120.8. 120.8, American Niner 80. Good day. Comandante El Golo 922, bom dia, cruzou 90 para 150. Bom, 922, acione a identificação dessa via chegada a Mari para 2010, QNH 1017. Via chegada a Mari, 2010, 1017, 922. American Niner 80 with you out of 4000 climbing to level 370. American Niner 80, radar contact, climb to level 370, book a departure. Book a departure 370, American Niner 80. Chame Torres, Salvador, em 118 decimal 6. 118.6, bom dia, senhor, obrigado. Salvador, bom dia, o 553.6, caminhou? 553.6, tá baixando de trabalho? Ainda negativo, senhor. Informe baixando de travado, vento 120 graus, 8 nós. Autorizado, cabeceira 10, vento 110 graus, 8 nós. Salvador, bom dia, Chané 6225, informação hotel, iniciando descida agora, posição Adolfo para 160. Bom dia, Chanel 6225, acione identificação, desça chegada bom para 4010, do QNH 1017. Ponto 1017, 6225 até 4000. still contact Recife Center, 126.85, if unable, 125.45. Okay, 126.85, back up 125.45, American 9 or 80. Autorizado final ILS X-Ray pistão 1-0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado 922. Trip 5319, salas 44, direita, no 219. 219, direita, trip. Controle Salvador, Papa Romeu, Roberto Cabravo. Papa Romeu, Roberto Cabravo, controle. Roberto Cabravo decolou de Grupo Gulu, Clube Costa Verde, vai com o Clube de Santo Antônio de Jesus, vai mantendo 500 pés no corredor A7, uma bota. Código alocado é o 0165, Roberto Cabravo. Trip 5316, livrou na direita. Trip 5316, bom dia. Táxi via Alfa, primeira esquerda, Kilo até o pátio 3, atento ao balizador. O Trip 5316, confirmando é a remota 04 do pátio 3. Alfa, Kilo 04, a posição na remota Trip. Controle Salvador, bom dia, Zulu 4298, cliente do hotel. Zulu 4298, acione a identificação, desça na chegada Mário para o nível 050, QNH 1017. 050 na Mário, 1017, Zulu 4298. Mato Cabelo, confirma o estimado de pulso. Estimado de pulso, 1-1-1-2, senhor. Controle recente, Romero Cabravo. Cabo. Olá, o Trip 5316, local de parada seria no pátio 3, posição 04, senhor? Afirmo, remoto 04 do pátio 3. Muitíssimo obrigado pela confirmação, Trip 5316. Papa Tango Julião, Tango Zulu, bom dia, Salvador, Salvador, confirme o seu ponto sobre o voo. Juliette Tango Zulu, está autorizado o voo local, Salvador, Salvador, com toque emitido em Valença. Decolagem da pistão na 7, primeira curva à direita, ingresso a corredor Axé, 1.000 pés. O controle 120.8, aciona o transponder 0145, Juliette Tango Zulu. Então, Zulu modifica o transponder para o padrão o 0253 no pátio 4 com 02 a bordo, torre 186 para acionamento táxi 1017 no ajuste, bom voo. Lexington Zulu Livre Sanation prin niște tax. Salvador, bom dia, Oceané 6200, com hotel, cruzo 230, 1160. Bom dia, Oceané 6200, nacional de identificação, chegada a Mari de Saparo nível 060, QNH 1017. 060, 9097, poderíamos voar, dona na presente? Negativo, aguarde Oceané 6200, número 4 na aproximação. Aguarde 6200. 4208, o senhor pronto para puxe? Afirmo, senhor. Saúde, Bruno 03, chama táxi, o 4208. Chama quando pronto para o táxi, o 4208. Comandante Cabral, vou autorizado frequência livre, atento a tráfego no circuito de Vera Cruz. Comandante Cabral. LF, Gol 922. Gol 922, chame Torres, Salvador em 1 no 8, decimal 6. 8-6, bom dia. Bom dia. Bom dia, Gol 922. Estabilizado, LF. 922, ciente. Tá baixando travados? Te informarei assim que tiver. Ciente. Até a Oscar, chamei a Oscar para ingresso. A 2000 pés, que é negão no 017. 2000 pés, no 017, quase 298. Romeu, Bravo, Bravo Tango. Bom dia para você. Romeu e o Pátio, a pista aqui decola, o Bravo, Bravo Tango. Sonda externa, baixo travado, 1922. 922, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 120 graus, 89. Sete, primeira curva à esquerda, vai ingressar no corredor visual forte, restrito a 1.000 pés, aguardando liberação do controle Salvador para ascensão até o 035. a frequência do controle 120 decimal 8 e aciona o transponder 0264, o Bravo Bravo Tango. Confirmando que o B é 02. Ciente 02 a bordo, chama agora a torre em 118.6 para acionamento e táxi. O ajuste no 07. Bravo, bravo, tango, bom voo. Táxi Azul 4208 com 117 a borda, 3 horas e 20 de autonomia, alternando Aracaju. Estamos no autorizado ingresso e estamos prontos para decolagem. 18.6, o ajuste no 07, tem um bom voo. Autorizado direito via Índia, com espera da 18.6, o Azul 4208. Do custo localizado no visual, cabeceiro no 0, Xané 6225. Xané 6225, chame Torre Salvador em 118, decimal 6. 86, até já, bom dia, 225. Certo. Controle de Salvador, até 3663, centro do hotel, bom dia. Isso no 219. Coisa massa, bom dia. Xané Gal no 017. 0 no 7, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6200, é autorizado por Ed Duna. Plano Duna, China 6200. Azul 4208, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, Azul 4208. Já do táxi até o Oscar, chama, não, Oscar? Tango Zulu, aguarde para decolagem. Prossiga. Para informação, senhor, a autorização permanece ou a gente precisa de uma nova? É porque aquele plano já desceu, já. Solo Salvador, tá 3179, descendo do hotel para Guarulhos. Tem que entrar com contato com a companhia para apresentar um novo plano, tá 3517. O Bravo 3517 informa que tem uma DLA com 56. Chegando 056? Afirmo. Afirmativo, não chegou. Chegou aqui ainda, não vou checar com a CLS, só um minuto. Não aguardo, eu tenho 3517. Confirme o tráfego que chegou no sol? Tá 3179, com hotel para Guarulhos. Sim, de Guarulhos, o nível 340 já aprovado, só um minuto para Precoce, tá 3179. Tá, é o Leda? Tá, é o Leda Bridge. Certo. Tô 4298, chama Torre Salvador em 198, decimal 6. Torre Salvador 186, 4298, boa. Boa. Chanel 6200 autorizado, final ILS X-ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, portão estabilizado, Chanel 6200. 50 local, 10 e 50 Zulu. Ciente, não chegou aqui pra mim ainda, não tô, vou checar pra falar isso. Tá bom, obrigado. 8, 1 milhas, Nordeste Verde, Salvador, autorizado cruzamento da terminal, Romeu Serra X-Way. 6225, salão 59, direita no 219. 219, 6225. Azul 429. Azul 4298, mantém a aproximação, aguardando apenas a rolagem do tráfego da companhia. Gente, mantém a aproximação, 4298. Azul 4208, ao alinhar, livre decolagem, vento 110 graus, 9 nós. Alinha e decola, Azul 4208. Juliette Tango Zulu, decolou ao 00, chame agora o controle 1208, bom voo. Correio, até daqui a pouco. Taxi via Alfa, reporta para ingresso, taxi via Juliette. Via Alfa, reporta para ingresso, Juliette, 6225. Pés no corredor Axé. Zulu, pés no Axé, Zulu. 4208, livre decolagem. Livre decolagem, 4208. É que sou o controle. Meu Serra X-Ray. Salvador, bom dia, papá, papá, Oscar Lima Eco. Timão Sol. Papá, papá, Oscar Lima Eco. Confirme o pátio e a pista para decolagem, Oscar Lima Eco. No pátio 3, solicita 1-0 para decolagem, está ciente da informação, hotel acionado, pronto para o táxi. 608, bom voo. 608, obrigado. 065, visual para Souto Soares, Serra November, Serra Tango. Afirmativo, Serra November, Serra Tango, aguarda cópia. O Oscar Lima é o número 2. Tá, ciente, guardando cópia, tá pronto para o táxi, senhora, acionado. Escuta. Prossegue ao TAM 3597. Afirmativo, chique com a sala S, confere a DLA para 10h50, vai permanecer a autorização, só confirmando o nível autorizado 380 e 5424 no transponder. 5424, 380 autorizado, tá 3597. Permanece o resto da autorização, chama pronto na remota UTAN 3597. UTAN 3597 já se encontra pronto para pushback acionamento.